sol dura a tua cor. Menina, vou te levar comigo pra Salvador. A gente vai se hospedar num prédio sem elevador. Se o calor esquentar, eu compro um ventilador. Mas você vai gostar, lá tem festa todo dia e alegria é geral. O verão da Bahia, todo dia é carnaval. Em cada esquina uma nova dança, a gente se encanta com tanta beleza. Você vai amar a Bahia como se fosse Fortaleza. Eu vou cantar com você, como você sempre quis. Pra mim tudo que importa é fazer você feliz. Eu vou dançar com você, como você sempre quis. Tropical, chegou a hora de amar e ser feliz. Se o calor esquentar, eu compro um ventilador. Mas você vai gostar, lá tem festa todo dia e alegria é geral. O verão da Bahia, todo dia é carnaval. Em cada esquina uma nova dança, a gente se canta com tanta beleza. Você vai amar a Bahia como se fosse Fortaleza. Eu vou cantar com você, como você sempre quis. Pra mim tudo que importa é fazer você feliz. Eu vou dançar com você, como você sempre quis. Tropical chegou.